se adicionar ao mundo imundo que me origina. Se se adicionar ao mundo imundo que me origina. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Sou poliglota, roleta é russa. Meu soco inglês, hora do chá direto na fuça. Meu whisky é escocês, lago nés num frasco. Perdoe o meu francês, mas vocês são fracos. Um pela vitória sem beijo, apenas o canto é gregoriano. Quer guerra? Boticano sem vodka, tô brindando meu flow absoluto com o insano. E se for pelo tamanho, sou Brasil e você, Vaticano. Secreta me for enredo, que até que joalheria. Sempre lapidando meus versos, meu CD é joalheria. As malévolas que eu rolei, que a Tangelina geliria. A primeira vez eu notei, que eu também na joelharia. Elas dão as coordenadas. E se eu sou pra sempre vixe. Os que já foi faixa de Gaza, que vira faixa com gás. E dá pra ver que vocês odeiam o Temer, pois todas suas rimas são fora da base. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Boca vai a Roma, quem tem rima tem um rumo. Tô no remo, empresto o remo, que daqui é meu assunto. Eu sou capitão, profano capitão. Cê nem sabe passar café e diz que é cafetão. Não vai ganhar do tapetão porque não é Fluminense. Tô acostumado a viver onde que impune vence. Quer ter mais que um pulmão antes que fume pense. Não sei nem o que, até pensei que une dance. As punch tão de soco inglês que vocês pede letra. Tô vestindo essa camisa sem ter etiqueta. Você sabe que na banca ninguém é de treta. Então não bote a culpa em mim se você pede a preta. Não sabe, não se meta, chora. Bora e depois não aguenta, bebe leite que eu tô dando nome aos bois. Pois bem, não é por mal, é um japonês contra a manada. O rap é um oceano, então se você ama nada, yo. Yeah, meu rap é sujo de vila, dois pra não peito. Yeah, chave põe nessa seda, sempre suspeito. Yeah, os grave bate redondo, sempre perfeito. Ela quer colar no show, com certeza pirar no show. Todos os manos conhecem, tá se fazendo de bobo que eu sei bem. Todos os seus manos conhecem, fazer dinheiro, meu plano é ficar bem. Grava esse som depois dos trago e solta essa base que eu estrago. Já toquei o foda-se, é freestyle. Da lua é que estraga baile. Da lua é rock and roll, meu mano. Pronto pra virar no plano, bem. Fica rico, é o meu plano. Damn, 019 anos. Se se original, o mundo e mundo que me originou. Se se original, no mundo e mundo que me originou. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Meus punchline, tão de soco inglês. Eu sou muito fraco, disse vá, vá. Vá se fuder para lá e quando tiver lá, diga pra sua mina vim. Vim se fuder para cá, me matei, encarna outro filho da puta aí. Volto rimando do inferno, improviso meu, mal feito faz você jogar fora todos os seus cadernos. Mexer comigo é insensatez predileto da sua. E daí? As rimas do TF são INSS, aposenta MCs por invalidez. Me chamem de mitas, rima que eu vomito. Matam os sons que você tem escrito. Os cara por aí estudam o trap e eu chuto as respostas ainda gabarito. Conheci de Midas, nem ele tocando seu som vira ouro. Matando mais MCs do que o McDonald's. Mata vacas na batedora. Escute o choro em couro. Enquanto eu explico o X da questão pro Zorro. Vocês se preocupam com ouro. Se é esse corre, então corro. Tô fora do tom. Ele só se preocupa com GR preto, rei do rock, então é Baco, Chuck Berry, ladrão BR. Meu nome finge que me conhece a cena. Tava um tempo sem transar, decidi fuder a cena. Deu certo, mandei os MC com lírio da capricho se fuder. Se você só imita essa merda, não é rap, essa merda é cara o quê? Calote no bar, virei 0800 trios. Compra as drogas mais cara, as roupas mais cara. Comprar até view, é os gangues, é. Comprar dores de view, mas ela acha que o bonde tá fingindo que que nem viu. O especial é explosão, moleque gritando de pedaço caindo. É uma desgraça, é sensacional. Terminou já.